caixa marombo, hein? O criador do moral, o criador do AIG, o criador do general Aladim, o gosto do caixa marombo, hein? Caixa marombo, hein? Meu comediante favorito, ele é um grande comediante. Ele faz coisa legal no programa dele, eu gosto muito dele. Ele já faz ela agora no fim, deixa cada vez mais gordo e tranquilo. Ele faz o jardim, a faixa da Rocone. Gabriel, deixa Gabriel, meu amigo. Ele gosta de faixa da Rocone. Toda vez que eu vou para a praia, faixa da Rocone, deixa lá, me fude por lá. Eu gosto de Caixa Maroto, é meu grande de todo mundo. É o último adiante, ele tem mais parada, para não. Ele tem um filme legal. Parada, não gosto de parada. Ele só faz parada, que eu não gosto de parada. Que parada não é dinamite, eu uso, eu não gosto de parada de dia. Eu falo assim, ele tem um filme legal, eu gosto muito de Caixa Maroto. Essa música que eu faço pra ele, que eu quero fazer um homenagem pra ele, eu gosto muito dele. E já tá 23 minutos de duração de música. Volta assim, que você não vai aguentar. Eu gravo muito mais aqui. Aí eu amasso a toque agora, vou começar de novo. Caixa Maroto, hein? Caixa Maroto, hein?